Aê, sou Life, lá do leste na cena, Dedeon, William lá do leste. É isso aí, rapaziada. Seja livre, rapaz. Sei que pra nós é assim, eu vi. Que nada fácil, é muito corre. O tempo é louco, vê se move. Olha pra frente, vê se escolhe. E você domina os planos por amor e liberdade. Vem sabendo o que você quer, reza com fé, essa é a verdade. E agora que eu cheguei aqui, não vou negar o passado. Meu rap é por amor, faço da vida o aprendizado. Eu sou livre, o amor resiste. Os preto é foda e não desiste. E é claro que cê quer o melhor, então conquiste. Nada que for bom pra nós vai vir de brinde. Cada verso uma história pros moleque que persiste. E eu vou seguindo o flow, rimando os bang da minha vida. Firme forte como rocha, fica a dica, não desista. Tropeço faz parte da vida. Pros olho gordo eu faço figa. Eu tô atrás daquele sonho que cê não acredita. Por isso eu sou assim, me dedico até o fim. Independente do sucesso, as rimas vão falar por mim. Você tem que ter foco no que você quer. Seja livre, neguinho. Acredite na sua capacidade, tio. A virtude de um homem tá na sua garra pra vencer. Foco e disciplina, esse é meu lema. Falei, assim que é. Pra vencer, tem que correr. Vem com nós, deixa com nós. Solta sua voz. Meu rap é manifesto. É como a força de um talento que dos becos ainda respira. Eu quero sim ganhar meu dinheiro, mas quero ser feliz. Eu não vou pagar de bela pra ninguém, eu neguei. Eu acredito em lealdade porque o nosso corre é zica. Expõe o meu amor em cada verso nas batidas. É foco e disciplina, pra vencer cê tem que ter. A vida sempre vai cobrar, faz por merecer. Os cara não entendem, eu não só canto, eu vivo rap. Entrego o melhor de mim aqui em cada track. Eu vou bolando os planos, vou rezando e acreditando. Que lutar é bem melhor do que tá no canto chorando. Não dá pra se abater se seu foco é vencer. Eu sei o que eu quero e eu não vou retroceder. E olha que a missão é grande, o horizonte é longe. Minhas noites são perdidas pra mostrar que somos grandes. Por amor e por nós, ninguém pode prender o que eu peço. A minha luta, a sua luta, nada pode ser em vão. Eu sei o que eu passei pra chegar até aqui. Eu sei até onde eu vou. Viver na lama não dá mais. Eu sou Life, eu sou Dedeon, eu sou Deixa com Nós. É isso mesmo, rapaz. Seja livre.